1197, estamos agora sempre em Recife, na frequência 128.35, alterno 125.1. 2835.251, uma boa noite, obrigado. Márcio, sou no 168. Salvador, boa noite, chegou no 168, livro pista. Boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, pátio 1, portão 062. Alfa Juliette, portão 62, boa noite. Boa noite. Bono 705, suba restrita, nível de voo 280, cotejo. 280, Recife. Afirmo, fuma agora sempre Recife, 128.35, alterno 25.1, voo 1705. 2835, gente alternado, obrigado. Delta 3858, sua identificação, dessa vez chega da mar para nível 050, hoje destino 014. 050, 1014, chega da mar 3858. Salvador, boa noite, Gol 2043. Centro da Tango, autorização Guarulhos. 2043, formação Tango, confere, ajuste altímetro no 0 no 4, aguarde cópia. Não se escuta. Gol 2043 na escuta, cópia. Nossa, cópia. Gol 2043. 2043, autorizado aeroporto de Guarulhos, via rota Upper Zulu 10 e Taubaté. O nível autorizado 360, decolando pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3.000. Após curva à direita, perfil, cumpre perfil subida da Euleda, após letra direta, posição Motiva. Controle, o transfone 5.5.0, o controle Salvador 1.20, decimal 8, e a torre 1.8, decimal 5. Autorizado para Guarulhos no nível 360, nossa rota confere, aperto 1.0, Taubaté. Decola da pista 10, mantém a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, curva direita no perfil. Aparecido da Dael, após Leda, Montima. Montima. O transponder é o 5510, controle opera em 120.8, a torre opera em 118.95. Voo 2047. Atendimento correto, portão 06, chame pronto para pushback do metro. Paciente, voo 2043. A 3850, após o NAP, voz com nível 366, emitida para 2500 PES, ajustado no 094, autorizado Renato, sua pista no 0. Fazer TAP, 366, 2500, 2014, depois será autorizado a NAP 3850. A 3662, a sua identificação, dessa vez chegada a mar para nível 050, o ajuste no 094. A 3662, autorizado ETAP, após o ETAP, saída do 366. ETAP, após a vista 362. Pressiona 6310, a sua identificação. Dessa vez chega da Mari para nível 060, ou ajuste no 014. Estabilizar para 3858. 3858, chame torre na frequência 118, decimal 95. 2195. A 3190, atrasar 2 SAP. 90, vento 110 graus, 109. Ajuste 0014. Usado pouso 0. 358, solo 57, libere a direita, solo Salvador, 1219. 219, 358. Na 3858, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, partiu no portão 2. Boa noite, Alfa Juliette, portão 2. Tá 3662, após o estado, posso ter vida 366. Descida para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizada a RINAV, reposta estabilizada. Após o TAP 2500 com 1095, reposta estabilizada, tá? 3662. Na 6310, cancelado as inscrições de etapa, desço para 4 mil pés ou ajuste no 0 no 5. 4 mil, 120, cancelado as inscrições de etapa, deixa na 6310. A 3110, reduz velocidade para 2109, desce para 2500 pés, ou ajuste no 0 no 5, autorizado a RINAV para pista no 0. Reduzindo 2109, saindo a 2500 pés, autorizado a RINAV, encontrando desestabilizado, chama 6310. Solo Salvador, gol 2043, por estacionamento. Salvador, gol 2043, por estacionamento. Postão 62, chame para o táxi. 62, chama táxi, gol 2043. 2, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, boa noite, 3662, final 1-0. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 96, passa de 190 para o 150, formação Tango. Voo no 096, sua identificação, deixa eu ver chegada a Mari para nível 050, ajuste no 095. Nativo, via Mari 050, no 0115, possibilidade de voar, ITAP. Voo no 096, autorizado ITAP, após ITAP, que é a vida 366. ITAP, ITAP, que é a vida 366, voo no 096, grato. 3662. 3662, torre na frequência 1-9, decimal 95. Dá um corte do colega lá para atender a gente, por favor. Vai. Três meia meia dois pouso autorizado, vento 1-0 graus, 9-9. Obrigado. Posso autorizar, 3662, 1-0. Quatro horas, aeroporto do Galeão. Táxi autorizado à esquerda, via Pátio Índia, ponto espera no zero, mantém a posição, chame torre. 1-1-8, decimal 9-5, ajuste ao tinto no zero, 1-5 agora, 1015. Agora 1015 no ajuste, Pátio Índia, ponto espera 1895, ou 2043. Uma boa noite. Funcionamento 6310, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, chama 310, obrigado. Salvador, boa noite, chame 6310, final do terminal 10. Funcionamento 6310, continue a aproximação, guarda na autorização de pouso, ajuste no 0, no 5. Guardando autorização, chame 6310. São 3662, solo Salvador, no 2119. Salvador, boa noite, 3662, na Alfa. 3662, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, partiu no portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 3662. boa noite, chegou 2043, visual com o colega na curta final. Tá pronto, ponto espera da 1 ou 0? O 2043, a linha mantém pressão no 0. A linha mantém pressão no 0, ou 2043. Xanabé 13 no 0, Salazar no 0, direito no 219. Direito no 219, Xanabé 13 no 0. Salvador, boa noite, Xanabé 13 no 0. Xanabé 13 no 0, boa noite. Pousou, levou, táxi autorizado, Alfa Juliette 41 no portão 03. Alfa Juliette 41 no portão 3, Xanabé 3, no 0. Já decolagem dando 0, gol 2043. Xanabé 96, pode estar para você, revida 366, emitida para 25000 pés, ajustado no 095, autorizada a Renave da pista 10. 2500, autorizada a Renave da pista 10, gol 1096. Salvador, muito boa noite. É o Azul 2795, Ciente Tango. Azul 2795, acione a identificação. Identificou, bloqueou Conde, conforme autorizado para o Odibon. Azul 2795, contato radar 66 milhas nordeste de Salvador. Voando para o Odibon para interceptar a chegada e reporte no ideal de descida. A para o Odibon reportará no ideal de descida, Azul 2795. Salvador, boa noite, com 2043. O 2043, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Via da EL 360, com 2043. Vadael direto, gol 2043. Gol 2043, autorizado, Vadael. Vadael, gol 2043. Desavante, vai pro... 2043, fala. Pro 2043, desavante, coordenação. Vai dar. Autorizado Ognave. Ognave, gol 2043, muito obrigado. Estabilizado RNAV, pista 90, gol 1096. Gol 1096, assume torre na frequência 118, decimal 95. 295, gol 1096, bola. Está 4? Pronto, tem informação de 4. O nível solicitado foi o 360, confirma. 360. Então, de Salvador para Brasília, aeronave via Pampa Zulu 17, posse Formosa, depois segue conforme a rota do plano. Nível autorizado 360, decolando pistão 0, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés na terceira milha, posse curva pela direita, cumpre o perfil subida arbor. Uno, após Enefa, depois intercepta a rota conforme o plano de voo. Controle 1 no 20 decimal 8, torno no 8 decimal 95. Acione o código transponder 5122. Azul 27, 2795. Dia do 97, conforme a depois via plano de voo. Decola da 10, mantém a reta até 2000. Retira curva à direita, na Arbo Uno, Elefa. 208, é o controle de 2914-5122, ele responde 2550, pronto para acionamento. 2550, o pátio militar da base aérea, acionamento autorizado. Atenta a movimentação no pátio, chame para o táxi. Camarada. Salvador, boa noite. Gol 1973 para Rio de Janeiro, Galeão, junto com a informação Uniforme. Voo 1973, uniforme confere, o ajuste de altímetro 0 no 5, portão 4.4. Vamos para a copa, 1973. Voo 1973, autorizado Galeão, via posição Irume, após aerovia Upper Novembro 857 e Moço, nível autorizado 360. Decolando pistão 0, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direto, posição Irume. O transponder 5525. Controle de Salvador 120 decimal 8, 118 decimal 95. Autorizado nível de voo 360 para o Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão. Decola da pista 10, mantém a proa até 2.000 pés, após curva direita. No perfil da Dael, Leda, Irume, aerovia Upper, novembro 87, Moussou, transponder 5525, controle 1208, torre 10295, voo 1973. Regimento correto, portão 04, chame pronto para pushback, instrumento. Pronto para posicionamento, voo 1973. Autorizado, reporte para o táxi. Posicionamento já para o táxi, nossa. O 2043, chama o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, voo 2043. 96, Solos 20, direito no 219. 219, obrigado. Boa noite, Bruno 096, táxi autorizado via Alfa, Juliette, parte 1 no portão 09. Tem aí, Alfa, Juliette, portão 9? Afirmo, táxi à direita via Alfa, após segunda esquerda, Juliette, o portão 09. Alfa, Juliette, portão 9, obrigado.